emissora brasileira, no Brasília, na Rádio Itacema, em Flamengo, 810. Em 1.240 quilômetros, Rádio Itacema, Cunha Podre, Santa Catarina, e terão todos em um dia, aqui, em agora, uma nota brincada para Miracema, Cunha Porã, mais uma emissora da Rede Vale de Comunicação. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O seu dia começa mais feliz, ouvindo a Miracema. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado que quer ficar com você, o outro que te esqueça. Bom dia Cunha Porã, bom dia para você de toda a nossa grande região, chegando ali para o trabalho da Rádio Iracema, aí eu aviso o segundo de quarta-feira, é só vir aqui, depois do programa, é só vir muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. Também faz. Faça clicar nessa seta.